Nós sempre defendemos e sabemos que também há muita gente a defendê-lo e que toda a gente o defende junto à ABR e toda a gente que está no terreno o defende, é que os serviços de urgência não têm nada que estar ligados aos cuidados primários. Os serviços de urgência em qualquer sítio, em qualquer parte do mundo, estão ligados aos cuidados hospitalares e não aos cuidados primários. Estar a negar isso é negar a realidade. Portanto, essa é realmente a primeira coisa. O serviço de urgência não pode de maneira nenhuma ter um serviço de urgência nos cuidados primários. Os serviços de urgência têm que estar nas unidades hospitalares. O que as pessoas anseiam é por uma melhoria. E mesmo os próprios serviços oficiais, é o que eles pretendem, é realmente que as coisas funcionem cada vez melhor e tem que ser. Portanto, não vai facilitar de longe se nós tivermos instalações condignas. De maneira nenhuma, também queremos receber um serviço de urgência nas instalações que temos neste momento. Não temos condições para isso. Precisamos de instalações condignas. Então, ter um raio-x 24 horas, ter análises 24 horas, termos especialistas disponíveis 24 horas, termos camas suficientes para atender os utentes, ter tudo aquilo que é necessário para um serviço de urgência funcionar.